piada boa. E ela me chama, tira uma onda comigo, me leva na boa. Cama de gata, parece dona. Eita, pedinha sacana, ela é à toa. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ela se amarra, ela viaja na dela. Olha, menina danada, não me dá bola. Anda comigo, parece que vai rolar. Vira essa lua lá fora e ela vai embora. Lua cheia, fica doida. Lua cheia, vamos namorar. Lua nova, vida boa. Lua nova, ela quer casar. Meus amigos me dizem, ela é estranha. Ela desaparece, diz que não vai voltar. Vira essa lua lá fora, ela me devora. Lua cheia, fica doida. Lua cheia, vamos namorar. Lua nova, vida boa. Tá pedindo essa cana.